Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Beleza? Curtindo aqui o nosso Programe-se. Só toca sucesso e rola muita participação. Olá, aqui que tá falando é o Euronews Tex. Tamo juntos a partir agora aqui no seu Programe-se. Pra você participar, entra lá na página do nosso Facebook e pode digitar, né, ó. É Facebook/Programe-se no ar, ou se preferir, entra lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com. Vamos começar pra cima aqui o nosso Programe-se. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex e a partir de agora a gente fica juntinho aqui tocando muita música legal. Pra começar bem tem a Ionara de Barra Funda, São Paulo. Ela vai se dar bem curtindo aqui a Inimigos da HP, tipo Fiona. Edson Hudson, Porta Retrato ao vivo. Strike, Céu Completo. Maria Cecília e Rodolfo. Arroche e vem comigo! Programe-se! Conto de fada que começa na balada. Historinha pra maiores de uma princesa que tem pegada. Sabe aquela princesinha antiga do tipo sempre passiva que acordava com um beijo? Pois é, os tempos mudaram bastante, nada mais é como antes, ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa que deixava o sapatinho, história de Cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que saque, lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige seu próprio carro, chega de madrugada. É carinhosa, mas é mandona. Branca de neve passou e a Cinderela ficou. A princesa agora é do tipo Fiona. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Pensa num bicho invocado, numa mulher de pegada, muito parceira de festa, minha princesa bandida. O nosso conto de fada começa numa balada, foi Deus que pôs essa mulher na minha vida. Que pegada. Sabe aquela princesinha antiga do tipo sempre passiva que acordava com um beijo? Pois é, os tempos mudaram bastante, nada mais é como antes, ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa que deixava o sapatinho, história de Cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que saque, lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige seu próprio carro, chega de madrugada. É carinhosa, mas é mandona. Branca de neve passou e a Cinderela ficou. A princesa agora é do tipo Fiona. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Pensa num bicho invocado, numa mulher de pegada, muito parceira de festa, minha princesa bandida. O nosso conto de fada começa numa balada, foi Deus que pôs essa mulher na minha vida. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Programe-se, programe-se. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar até na chuva, sem medo de amar. Mágica do olhar. ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá, não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. E aí? Nós também amamos vocês, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama que eu volto pra você. Está ouvindo? Programe-se. Só você me deu o que eu pude sentir. E é louco o efeito que ela tem ao se apoderar de mim. E a cada momento que a nossa história chega ao fim, é onde tudo recomeça. E assim eu espero aqui te ter. É me sentir como o céu completo e te perder. É nunca ver o sol se abrir, pois o vento que te leva pode te trazer pra perto e não vou viver sem te ver sorrir. E a cada passo teu irei seguir. A cada vez que me despeço, vejo o meu chão ruir. E é tão intenso que essa abstinência causa em mim. Eu só encontro a paz se você está aqui. Te ter é me sentir como o céu completo e te perder. É nunca ver o sol se abrir, pois o vento que te leva um dia pode te trazer pra perto e não vou viver sem te ver sorrir.

Pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Programe-se, programe-se. Você faz para o churrasco? Já na sua. Vizinha nova, todo mundo tá ligado. Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado. Será que tem em geral? Quer saber? Tem gente gastando dinheiro fazendo bolão. Será que tem em geral? Quer saber? Tem filho indiana na porta do seu coração. Eu sou mais um, meu plano tá montado. Ele já foi muito testado e nunca me deixou na mão. Você vai ver, geral vai bolar. Se a gente passar de mão dada e depois se beijar. Você vai ver, geral vai querer saber o feitiço que eu fiz pra ficar com você. Vizinha, eu não sei o seu nome. Vizinha, você também não sabe o meu. Vizinha, se o seu for Julieta. Vizinha, meu só pode ser o momento. Senhoras e senhores, com vocês, Alexandre Pires. Vizinha nova, todo mundo tá ligado. Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado. Será que tem em geral, quer saber? Tem gente gastando dinheiro fazendo bolão. Não, não, não, não. Em geral vai querer. Tem filha indiana na porta do seu coração. Eu sou mais um, meu plano tá montado. Ele já foi muito testado. Não vai me deixar na mão. Você vai ver, geral vai voltar. Se a gente andar de mão dada e depois se beijar. Você vai ver, geral vai querer saber o feitiço que eu fiz pra ficar com você. Seu nome, vizinha, você também sabe o meu. Vizinha, se o seu for Julieta. Vizinha, o meu pode ser o meu. Minha vizinha, viu? Vizinha, eu não sei o seu nome. Vizinha, você também sabe o meu. Não, vizinha. O meu só pode ser meu. O meu só pode ser meu. Pode ser meu. Homemzinha. Que vizinha é essa, hein, seu Jorge? Meu irmão. O homem pessoal, deu que chegou aí no condomínio, meu velho. Ela sabe que é gostosa. E tem uns caras que tá dizendo que tá namorando, ela nem sabe disso. Tô namorando aquela vida, a vida não tá sabendo. E o perfume, e o perfume? Oh, o perfume tá pesada, né? Aqueles mata-papai. Vizinha boa, é isso aí. Esse é o nosso programa, sim. Pra você participar, basta entrar no nosso e-mail, tá bom? Vai lá, programeasua@hotmail.com. Ou na página do Facebook, /programa-se no ar, tá bom? Vamos então, rapidão aqui no nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Pro programe-se. Beleza, moçada, pra você ligadinho aqui na sua rádio favorita. Aqui quem tá falando é o Nildo Tex e tamo juntos. Produção do meu amigo Thiago de Souza. Agora sim, tem participação da Mara de Mantenópolis. Manda alusão pra toda a turma aí de Mantenópolis, acompanhando aqui o nosso som. Vamos então, forró do moído. Ai, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Boa! Tem ainda Pericles com Minha Razão, João Lucas e Marcelo com MC Kabob. Louca! Louquinha! Programe-se! Dança, dança, dança, dança do volante! Leque, leque, leque, leque, leque.

onde estou. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. É o meu estilo, a minha cara. Eu te espero, não nego nada. Eu não consigo viver longe de você. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É o meu estilo, a minha cara. Eu te espero, não nego nada. Eu não consigo viver longe de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Meu corpo que você, yeah, yeah, yeah, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. Esse é o Programe-se. Quatro músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Muito bem, pra você ligadinho aqui acompanhando só sucesso, Carlos e Jader, Jota Quest, João Neto e Frederico, MC Naldo, e eu tô indo embora. E amanhã, gente, vê. Abraço, beijo, aperto e mão. E como diz o meu amigo, que não é botizão de gás, mas tô vazando. Abraço, tchau, fui. Esse é o Programe-se. Programe-se.